Lúcia Amaral. E você, no Mulher em Dia. Subitamente inesperado, o amor me faz ser o que eu sou. Um homem sem medo e sem maldade, sou folha que o vento não levou. Sou como as asas de um anjo, vou voando pra te buscar. Minha loucura é alimento do vício de não te esquecer. Você é o vento que esqueceu de levar a folha com você. deixando em mim essa dor covarde. Que vontade de gritar. Mas o que eu faço se eu grito em silêncio e você não pode me ouvir? E eu daria mais que um beijo minha vida só pra ter você de novo aqui. Venha me tirar da tempestade, da saudade que você deixou em mim. Porque a vida pode se cansar de nós e ir embora. Deixe o meu suor molhar seu corpo inteiro e acabar com a solidão, antes que outro vento sopre e leve a folha agora. Mas o que eu faço se eu grito em silêncio e você não pode me ouvir? E eu daria mais que um beijo minha vida só pra ter você de novo aqui. Venha me tirar da tempestade, da saudade que você deixou em mim. Porque a vida pode se cansar de nós e ir embora. Deixe o meu suor molhar seu corpo inteiro e acabar com a solidão, antes que outro vento sopre e leve a folha agora. Venha me tirar da tempestade, da saudade que você deixou em mim. Porque a vida pode se cansar de nós e ir embora. Deixe meu suor molhar seu corpo inteiro e acabar com a solidão, antes que outro vento sopre e leve a folha agora. Antes que outro vento sopre e leve a folha agora. Antes que outro vento sopre e leve a folha agora. A sintonia boa é aqui. Pode ter certeza, fica com a gente que você vai curtir grandes sucessos. Você curtiu Folha ao Vento com Gilliard, a Citanzola com Paulo Ricardo. Lúcia Amaral e você, no Mulher em Dia. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar. Dejemos que la vida nos cruce. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras.

em seu vestido vermelho floral, apareceu pra mim, preciosa, como se os meus olhos pudessem não vê-la de outra maneira, que não fosse apenas surreal. Oh, menina, pra que o sol se curva quando ilumina, que feito o vento, venta quando se decide, mande uma selfie sua pra mim, que é pro meu coração assim, atualizar o feed. Majestosa, em seu vestido vermelho floral, apareceu pra mim, preciosa, como se os meus olhos pudessem não vê-la de outra maneira, que não fosse apenas surreal. Oh, menina, pra que o sol se curva quando se decide, mande uma selfie sua pra mim, que é pro meu coração assim, atualizar o feed. Oh, menina, pra que o sol se curva quando ilumina, que feito o vento, venta quando se decide, mande uma selfie sua pra mim, assim, atualizar o feed. Mande uma selfie sua pra mim, que é pro meu coração assim, atualizar o feed. Opa, mais um Momento Saúde aqui na programação. Geralmente, hoje em dia as pessoas têm se alimentado muito mal. E a gente sabe, né? Alimentação mal pode até trazer sérias complicações para o nosso organismo. O ômega 3 Noridian pode ajudar quem está sofrendo porque às vezes comeu algo que não caiu bem. Ele ajuda, Vanderlei Moraes? Ô, Léo, uma coisa interessante que você fala aí de alimentação, tem gente que come igual avestruz, né? Ou então, aquela alimentação industrializada, isso tem deixado as pessoas doentes, reféns de medicação de farmácia. O ômega 3 Noridian é um ômega que vem da Noruega. É o ômega mais concentrado que tem. Por quê? Porque ele é extraído do salmão selvagem, águas profundas, geladas, e ele é um grande aliado do coração. Sabe por quê? Toda sujeira, toda gordura, o mau colesterol, o fígado não consegue processar, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai afetando a nossa saúde. Quando você toma esse ômega, ele faz aquele papel de faxina, ele vai entrando ali na corrente sanguínea, vai limpando, vai eliminando, o intestino passa a trabalhar melhor. Tem gente que tem qualquer coisinha que come, já fica estufada, com cólica, passa mal, né? Já dá-lhe tomar remédio. Esse ômega faz a limpeza completa. Além disso, como ele entra na corrente sanguínea, ele vai agir nas artérias, nas veias, nas válvulas e também na musculatura do coração. É um grande aliado, Léo. Quantos benefícios tem o ômega 3 Noridian? Agora, Vanderlei, para quem sente muitas dores musculares, e a gente sabe que é importante, inclusive, cuidar dos nossos músculos também, né? Também. Ele tem ação analgésica e anti-inflamatória. Agora, olha que interessante. Quando o ômega faz a faxina no seu organismo, o seu corpo começa a absorver os nutrientes com mais facilidade. Então, ele vai absorver mais potássio, mais cálcio. Você que toma remédio para diabetes, para pressão alta, confessa que às vezes fica até difícil ter o controle, mesmo tomando a medicação. Quanta gente que tem que amputar o dedo, o pé, a perna.

softly she breathes and I close my eyes, sharing our love under stormy skies. Ooh, are you laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Sou Adalício de Santo André e ofereço a música Skyline Pigeon de Elton John à minha querida mamãe Lourdes Cassino, que mora em Suzano. Muito obrigado e abraço a todos. Fly to all the dreams you left. Lúcia Amaral. Pedido de ouvinte aqui. Pediu, tocou. Vai me pedindo, tá? Pelo 36616727. Agora tem Água na Peneira com Zé Neto e Cristiano. Who's Loving You com Dob Gray. E eu volto na sequência. Quanto mais eu penso que eu tenho seu amor, mais eu vejo você escapar. Feito areia entre meus dedos, feito água na peneira. Tudo que eu faço não tem jeito pra te ver presa nesse peito sem porteira. E você aí marcando bobeira. Você tem um quarto que eu tenho seu amor, mas eu vejo você escapar. Feito areia entre meus dedos, feito água na peneira. Tudo que eu faço não tem jeito pra te ver presa nesse peito. E você aí marcando bobeira. Você tem um quarto. Has changed. You're not the same. Lúcia Amaral. Aqui tem muito mais, é só você continuar com a gente, porque segue a nossa programação, tá? Não desliga não. Mas eu encerro por aqui, deixando para você o último sucesso do nosso programa, que é com o momento da terapia do amor. Já te fiz o convite, não vai perder nesta quinta-feira, coloca na sua agenda, tá? Chama aí o seu amor, ou vai sozinha, vai sozinho. Você vai aprender muito. A gente se encontra sempre às 20 horas. Sabia que tem às 10 da manhã? 15 horas? Então, menina, aproveite o melhor horário para você participar, tá bom? E eu te ofereço Dream Lover com Mariah Carey, o último sucesso do nosso programa, mas te convidando a continuar na programação Família Record. Beijão para você, uma boa tarde, hein? Não desliga não, não vai mexer nesse rádio, não mexa aí no seu aplicativo. Continua com a gente se encontra aqui na Record. Tchau, tchau! Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação, Cíntia Cardoso e Rosi Câncer. Cerca de 45 mil mortes são registradas no trânsito brasileiro todos os anos. O Ministério da Saúde aponta os motociclistas como as principais vítimas de acidentes. Especialista fala Brasil Notícias sobre medidas para melhorar a segurança no trânsito. Reportagem especial. Uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que o Brasil é o segundo no ranking de países com pior trânsito no mundo, perdendo apenas para a Rússia, o que causa um prejuízo econômico de 130 bilhões de reais. Estima-se que 45 mil pessoas perdem a vida no trânsito todos os anos. Os motociclistas são as principais vítimas, seguidos pelos ocupantes dos automóveis e pedestres. A especialista em trânsito, Roberta Torres, falou ao Brasil Notícias sobre as principais causas de acidentes na atualidade. Geralmente é por uma série de falhas, uma série de atitudes imprudentes, como falta de atenção, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, a condução sob efeito de álcool, sono, fadiga. Mas a gente precisa considerar também a segurança da via, que influencia diretamente no comportamento dos usuários e, às vezes, pode ser até a causa principal de um acidente. Para diminuir as ocorrências, é preciso investimentos em infraestrutura, vias adequadas, sinalização, melhor atendimento às vítimas e educação no trânsito, através da formação de motoristas, ciclistas e pedestres. Prática que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998, mas que ainda não foi implantada corretamente, como explicou o especialista. O tema, ele pode ser trabalhado em todas as disciplinas, como matemática, língua portuguesa, ciências, geografia. Se isso tivesse sido implementado desde que entrou em vigor, a gente já teria hoje adultos com uma percepção de risco muito maior e a gente teria profissionais da engenharia, da fiscalização, da gestão do trânsito com uma maior consciência de que um trânsito seguro é um direito nosso, é um direito da sociedade. Por fim, a especialista em trânsito, Roberta Torres, reforçou que a maior segurança no trânsito depende da adoção de comportamentos mais seguros e pacíficos. Sejam prudentes, respeitem as regras, não só porque é uma regra e porque você pode ser multado ou penalizado, mas porque aquilo ali foi colocado, foi criado para que você conduza ou você transite da melhor forma possível. A mensagem do Maio Amarelo desse ano é: a paz no trânsito começa por você. Então, que nós tenhamos mais paz e que nós sejamos essas pessoas que conduzem a paz no trânsito. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Água, um elemento indispensável para a vida. A água está em quase tudo o que fazemos. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. E este simples elemento também pode ser um poderoso ponto de contato com Deus, através da fé, para curar. Eles descobriram que era retocolite ulcerativa. É uma inflamação que dá no intestino e com isso causa diarreia com sangue, perda de peso e muita dor na barriga. Colocava na comida dela, no remédio, e eu tô aqui, agi com a fé, minha filha foi curada. Transformar. Tive prisão preventiva decretada, tive também, muita pessoa também queria tirar minha vida, e eu andava armado 24 horas, porque não ia perder minha vida, então, para não perder a vida, eu tenho que matar. Deus transformou a minha vida, transformou a minha mente. E libertar o oprimido. Saiu o peso, a tristeza que estava na minha, estava dando até um nó na garganta. E esse choro agora? De alegria. Não é mais de tristeza, não? Não, faz muito tempo que eu não sinto essa alegria. Há muito tempo você não sentia essa alegria? Faz 11 anos, eu já tentei 7 vezes o suicídio. Neste domingo, traga sua garrafa com água para ser consagrada. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer outro templo da Igreja Universal.

14:07. 14:10. Tarde em família. Thank you. 14h13. Tarde em Família é Mil com você. Muito bem, voltamos agora para atender a nossa ouvinte ali do Jardim Aurélio, a Delma. A Delma fez o pedido dela através do 36-6167-27. Você também pode fazer o pedido e teremos um imenso prazer em atender você. Você tanto pode pedir por áudio, como pedir em texto, que nós atenderemos você. 36-6167-27. Vamos ouvir o pedido da nossa querida Delma. Ela quer ouvir uma música com Renato e seus Blue Caps. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, França. Tudo bem? Como é que está vocês dois? Está tudo bem? Aqui é a Delma do Jardim Aurélio. Faz favor para mim, toca a música do Renato Seu Buqueps, mesmo bem, não me quer. Feliz para Conceição do Butantã, a Nice Pereira, a Terezinha, a Ione Ferrari e a todos os ouvintes da Record, tá bom? Um abraço. Agora chegou a hora de atender a nossa amiga Cássia Barbosa. Fala sério, hein, Cássia? Tá sentadinha aí na sua cadeira de balanço, tomando um suco de limão aí no Planalto Paulista. Um abraço, Cássia. Quer ouvir uma linda canção com Cássia Eller? No Tarde em Família, o seu pedido musical. Boa tarde, oiê! Boa tarde, agora sou eu mesma, Cássia Barbosa do Planalto Paulista. Esse oiê! Boa tarde, meninos, França, Miguel, Paulinho, Cícero, Andressa, meu Victor. Olha aqui, meninos, eu quero pedir hoje, Cássia Eller, Malandragem. Ô Paulinho, por favor aí, toca. Um bom fim de semana para todos vocês. Cássia Barbosa, Planalto Paulista. Ofereço para todas e para todos. Cássia Eller, Malandragem. Sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. 14 horas e 22 minutos. Boa tarde. Tarde em família. De você já não havia mais motivo pra viver. Todas as coisas que eu falei foi sem querer. Ei, você deve me entender, perdoar. Você aqui, a minha vida foi tristeza e solidão. Todas as noites me arrumei pra te esperar, mas sabendo que ia ser em vão. Agora você você vem de surpresa. Voltei para ficar, minha vida é com você aqui, e a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia. Posso acreditar, você aqui comigo, me amando outra vez. Todo esse tempo que eu chorei sem ter você, já chegou a hora de esquecer. Você voltou pra mim, de repente. Estamos apresentando Tarde em Família, com França Draff e Miguel Silva. E nós vamos agora de momentos de reflexão. Momento de reflexão. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos no coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser. Colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que elas não sejam nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Vamos ouvir com Roberta Campos. Casinha Branca. Sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter plantar e pra colher. 14 horas e 31 minutos. Rádio Record. Olha só, minha gente, eu tenho aqui um recado. Opa! Um quarto dos brasileiros sofrem com hipertensão. Meu amigo, é muita gente que toma aquele remédio diariamente para pressão alta, né, Vanderlei Moraes? Ô, Léo, na verdade, olha, o prazer tá aqui para a gente falar de saúde. Tem aumentado muito o número de pessoas dependentes de remédio para controlar a pressão, para controlar diabetes, remédio para dormir, remédio para acordar. Na verdade, o brasileiro ele vem se tornando refém, né? E a gente já sabe que, mesmo usando a medicação, chega um ponto em que o corpo cria uma resistência. Por que que é importante o ômega 3 e principalmente o Noridian? O Noridian, ele é o mais concentrado, ação mais rápida, o corpo absorve ele rapidamente, não tem gosto, não tem cheiro, não deixa gosto ruim na boca. Assim que você toma, as cápsulas se dissolvem e ele começa a agir. Ele vai limpando a corrente sanguínea, ajudando, porque quem tem o problema de pressão alta, o seu coração está correndo um risco. Então ele vai limpando, vai fortalecendo as veias e artérias, as válvulas do coração. Ele age também na saúde mental, reduzindo o estresse, a ansiedade, lubrificando, protegendo os neurônios. A memória fica mais ágil, o coração fica mais resistente. E até a medicação que você toma, você passa a notar que ela está fazendo um efeito melhor. O corpo absorve ela mais rápido também, Léo. Para quem sofre muito com dores, a gente observa a cada dia que passa, inclusive pessoas jovens reclamando muito de dores, Vanderlei. A dor tem a ver com a alimentação, tem a ver com a rotina. Gente que trabalha muito no pesado ou que começou a trabalhar muito no pesado, está com problema de coluna, joelho, ciático, quadril, enfim. Só que a alimentação, ela provoca inflamações também no nosso corpo e aí vai piorando. Esse ômega, como ele tem um poder anti-inflamatório fora do normal, ele vai combatendo tudo isso, vai melhorando, você passa a ter mais energia. Sabia que até a visão, gente que estava com a vista embaçada, o olho coçando, aquela coisa estranha, até a visão parece que fica mais cristalina, Léo. Coisa boa demais. Agora eu quero uma promoção. Ofereço aqui uma condição especial para o ouvinte ligar agora e receber em casa o ômega 3 Noridian. Essa condição é principalmente para quem quer experimentar, para você notar a diferença do ômega 3 Noridian. A gente entrega no seu endereço em qualquer lugar do Brasil, pagamento facilitado até se você não tiver dinheiro, não tiver cartão. Olha só a confiança. Ligou agora, ainda tem um presente especial. 0800-770-6985. Ômega 3 Noridian. Maravilha! É só você pegar o telefone agora e ligar. 0800-770-6985. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rádio Record. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A maior. 14 horas e 35 minutos. Tarde em família. Vai bem longe esse tempo, bem sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante e um boiadeiro a gritar eia. E eu ficava Sabe. passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Lá mas sempre foi assim e sempre será. Um novo vem, um velho tem que parar. O progresso cobriu a poeira da estrada, e esse tudo que é o meu nada, hoje tenho que acatar e chorar. Mas mesmo vendo gente, carros passando, meus olhos estão enxergando uma boiada passar. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha Tarde em Família é Mil com você. Rádio Record. Vou mandar abraços agora, Miguel. Mandar abraços para o ouvinte Record, porque nada melhor do que abraçar você, ouvinte Record. Vou mandar um abraço forte para a Násia do Jabaquara, a Isaura de Santo André, o Décio Manzini de Santo Amaro, o Adão do Jardim Sônia, a Cida e o Zé Isidoro, maridão dela ali do Butantã, a Conceição do Butantã e a minha querida Simplícia, ali da Vila Nova Jerusalém, em São Bernardo dos Campos. Você vai abraçar a quem, Miguel? A Ione Ferrari de Santo André, a Miralda de Guarulhos, a Anice Pereira de Capão Redondo, a Maria Rosa do Butantã, a Clare de Capão Redondo, a Cleusa de Interlagos e a Creuza também de Interlagos, o José Jorge da Vila Progresso, a Val de Embu das Artes. Vamos ouvir agora as Caipirinha, Fogão de Lenha. E Zé Henrique canta Quando Olhei Pra Você. 14h40. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? Orvalho das manhãs as flores e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou você de eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixa o bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha, uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar.